that much, no, am I here? Perhaps the end is drawing near. You never hear the shot that takes you down. Out of time, so say goodbye. What is yours now is mine. E aí, pessoal, aqui quem vos fala é Luiz Lanzoni. Estamos aí com a estreia do Lanza Talk Show e hoje recebo um convidado bem legal. Ele tem nome Roberto Silva Piovzan, tem 21 anos de idade, mora em Guarulhos, mas é conhecido para nós como Beto, o Anjo Loiro, lutador da BWF. Firmeza, Beto. Beleza, Luizão, e aí galera da internet. Tamo aí, vamos responder as perguntas do pessoal aí. É, então, o Lanza Talk Show, como falei no post de apresentação para o público, ele tem como objetivo maior a dar mais espaço para a luta livre nacional, para os lutadores que têm mais algum espaço de divulgação. E também tem o espaço interativo para os leitores, para eles terem poder mandar perguntas, como mandaram para essa edição. Bom, eu vou começar com uma pergunta. E, na verdade, eu começaria com uma pergunta que é clichê, né? Como você conheceu o Wesley? Ou o Kalib? Mas isso daí é meio óbvio, perguntar pro Beto. Então, eu vou perguntar, como foi que você começou a viver a luta livre? Como essa vivência com teu pai? Como que foi, Beto? Ah, quando eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, eu já via meu pai lutar, né? E eu gostava muito de luta livre, mas pra mim não era aquela coisa assim, puxa, eu vou ser lutador de luta livre. Eu gostava de assistir, gostava de ir nos treinos, mas não imaginava que eu estaria em cima do ringue um dia, né? Aí foi indo, eu participava dos treinos, treinava também, mas por uma brincadeira. Ah, sim. Então foi na sua infância que você começou, digamos assim, a viver a luta livre, de fato, indo com seu pai pra shows, esse tipo de coisa? Desde quando eu nasci. Sempre. Ah, aí comecei a gostar mais dos treinos. Ah, legal, legal. E foi indo devagarzinho. Até que eu com 19 anos comecei a treinar com Trovão. Aí foi quando eu comecei a conhecer a luta livre mesmo. Foi legal pra caramba. Mais pra frente eu conto um pouco mais, vai perguntando aí. Ah, sim, não. Inclusive, você estou aí com o Trovão. Tem uma parte aí da entrevista que o Trovão vai estar envolvido, assim como alguns outros nomes da luta livre nacional. Beto, qual foi o seu lutador preferido na época que você conheceu a luta livre? Claro, não vale seu pai. Certo. O lutador que eu mais gostei, assim, eita, difícil, tanto lutador bom naquele tempo, né? Nossa, aquele tempo era hoje também, vamos falar também a verdade, hoje a gente tem lutadores muito bons, a gente vai comentar aí durante a entrevista, eu pelo menos gosto, mas aquela época foi a época da luta internacional, né? Eu gostava muito do Aquiles, né? Naquele tempo, o base do Aquiles, mas volante, tirando meu pai, eu acho que o Mr. Argentina foi um dos maiores mitos da luta livre, foi o Mr. Argentina, ao meu ver, né? E também, pra mim é o ver de todos, né? Mr. Argentina, uma grande lenda, que mesmo sendo argentino, o cara conseguiu ser lenda. Ele conseguiu apaixonar o Brasil, tirou esse negócio de futebol e, ó, arrebentou no Brasil. E vamos ser bem sinceros, como argentino, fazer sucesso no Brasil, o cara tem que ser talentoso, o cara é lenda, então. Tem que ser bom, e ele foi muito bom no tempo que ele lutou. Agora ele não luta, né, mas acompanha sempre, mas o cara é espetacular. Você falou que o Mr. Argentino acompanha sempre, teve até inclusive um fato engraçado, numa promo em que ele estava, se não me engano, você, O John, ele parece sem querer. Não é pra mim estar aqui. Ele sai da porta. Na Vila Mariana, isso, ele apareceu ali. Vila Maria. Ele fazer uma saidinha, Bom, Beto, como que você começou a treinar mesmo pra isso, seriamente, você tava começando a falar? Bom, foi assim. Eu trabalhava à noite na época e só folgava de fim de semana, né? Aí um dia, sábado de manhã, umas 9, 10 horas, comecei a ver coisas de luta livre pela internet. Falei, vou ver umas coisinhas. Aí entrei no site de Trovão. Aí eu vi que o Trovão teria uma luta em Guarulhos. Eu não lembro exatamente o local. Falei, putz, eu vou lá assistir, eu tava fazendo nada em casa, eu vou assistir. Aí cheguei lá no Trovão, fui muito bem recebido. Comecei a conversar com ele, aí ele lembrou de mim, eu liguei pro meu pai, eles conversaram. Aí surgiu o convite da Cleia, da filha do Trovão, por que você não vai treinar com a gente? Ele falou, legal, né, meu? Ninguém tinha... Não que nunca tiver... Nunca... Ninguém me deu oportunidades, claro, já tive muita oportunidade. Principalmente na luta livre. Só que como eu estava muito fora do mundo da luta livre, o Trovão me chamou e eu fui. Falei, vou lá conhecer, com certeza. Aí eu fui treinar no Trovão. Foi muito, muito bom. Aprendi muita coisa boa. Foi onde eu comecei e estou aí até hoje. Não no Trovão, mas fui embora. Comecei no Trovão, aí depois saí do Trovão, comecei na BWF. Estou aí até hoje. Ô Beto, só uma coisa. Quem foi sua primeira luta profissionalmente? Como que ela foi? Minha primeira luta profissionalmente na TV foi contra o John. Foi contra o Rapper Mano John? Rapper Mano John, a gravação foi em Guarulhos, na Praça 8. Aqui na Praça 8, no Hangar 8. Legal. E só uma coisa, você ficou nervoso? Nossa, fiquei nervoso demais. Vou falar pra você que antes de entrar eu tava dentro do portal, eu comecei a pisar mais forte no chão, comecei a dar murro na parede. Tava tremendo pra caramba. É algo que não dá pra descrever, né? Ah, não dá, meu. Nossa, veio gelo no corpo inteiro, comecei a ficar nervoso, mas fui. Ai, deu tudo certo, ainda bem. Pô, que legal. Ô, Beto, você é considerado por muitos um grande futuro da luta livre nacional, se não o futuro. Há um ano atrás, o Xandão foi entrevistado pelo blog Original Wrestling e perguntaram pra ele qual era o novo lutador da BWF que ele via um futuro mais promissor. Ele respondeu que acreditava muito em você. O que você tem a falar sobre isso? E não só sobre esse apoio do Xandão, mas várias pessoas afirmam que você é o futuro da luta, é um dos futuros da luta livre. Ah, eu acho legal, né, meu? Ainda mais o Xandão, que é hoje o campeão brasileiro da WWF. Pô, é muito incentivante, né, mano? Dá muita força e dá mais vontade de treinar, de fazer as coisas. É muito bom. Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, hey, hey, hey, hey, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Bom, pessoal, chegamos agora para as cartinhas dos leitores, que nem diz Fábio Corbati. Esse espaço é o espaço das perguntas dos leitores. Vamos começar logo com uma pergunta do senhor Raposa. Ah, você gasta muito dinheiro com água oxigenada para manter seu apelido? Não, é baratinho. Acho que é Raposa. Ô, Raposa foi, né? Aham. Uhum. É caro não, Raposa. De boa, ainda faz a mulher faz, pelo menos que fica meio burro depois, né? Mas tranquilo. O Gustavo Underline WrestleMania 25 fez duas perguntinhas. A primeira pergunta é: qual é a maior dificuldade em levar a luta livre nacional pelo Brasil? A maior dificuldade é o patrocínio, né, cara? É meio precário. É. Mas a gente luta, estamos lutando para isso. É por isso que até mesmo todo mundo sabe que vocês são uns guerreiros, até falo. Tanto que o pessoal tava começando a querer argumentar comigo que no Gear Rumble e no Wrestler Center não dou só apoio à empresa A, à empresa B, porque apesar de tudo que alguns empresários fazem, eles também não têm patrocínio, apesar do investimento que eles têm do próprio bolso. É verdade. Então eu acho que vou tentar ajudar também, e eu falo, vocês são guerreiros, pelo menos eu tenho admiração de vocês por causa disso. Beto, a outra pergunta do Gustavo Underline WrestleMania 25 foi: a vinda de federações americanas atrapalha ou ajuda a luta internacional? Eu acho que ajuda muito, né, meu? A gente acaba percebendo que nós estamos sendo vistos pelo mundo inteiro. Que o próprio Tim Anderson já teve o interesse de levar lutadores para fora do Brasil e, poxa, seria muito bom, né? Sim. Ele veio até a BWF por um convite, eu não sei muito bem como é que foi isso, e ele adorou a luta livre daqui, gostou muito do público, e pra ele, tipo, se ele pudesse, ele levava todo mundo daqui pra lá, trazia o pessoal de lá pra cá, pra fazer um bem bolado, porque a gente acaba aprendendo mais, a gente acaba tendo mais técnica, a gente aprende bastante coisa, e eles também. E sabe uma coisa que eu... Sabe? Nos Estados Unidos, o wrestling... E até o wrestling independente tem mais apoio do que a luta livre nacional. Aqui. Só que o público, a aceitação do público é bem maior. É isso que eu não consigo entender na cabeça desses empresários, de alguns empresários que não apoiam a luta livre. É complicado. Agora chegou a vez de perguntas do Mr. Anderson. Ele pergunta o que você almeja na luta livre. Ah, cara, tem tanta coisa, né? Mais participantes, mais patrocínio. Opa, patrocínio é bom, né? Mas tanta coisa, cara. Mais divulgação. Mas, digamos assim, isso você fala pra luta nacional em si. Mas pra você, mais ou menos. Ah, pra mim, cara. Poxa, pra mim eu sou tão feliz do jeito que tá, sabe? Mas... tenho vontade, claro, de sair do Brasil, de fazer uma apresentação fora. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? A gente não pode pensar muita coisa agora, que tem que caminhar um passo de cada vez, né? Não, sim. E a outra pergunta do Mr. Anderson, ele pergunta que, além do seu pai, quais foram as suas inspirações para entrar nesse mundo da luta aí? Ah, Bob Jr. Bob Jr.? Sim. Mesmo começado no Trovão, eu adorava ver a luta dele. Meu pai falava que eu adorava assistir a luta do Bob Léo quando eu era pequeno. Ele falava que eu era fã dele. Alguns anos não tem como fugir, né? É. O Thiago pergunta aqui pra você. Você se mantém só com wrestling? Se não, faz mais o que da vida? Bom, é embaçado, é complicado. porque assim... eu não trabalho. Eu estou praticamente dependendo dos meus pais, da minha mãe e do meu padrasto. Mas eu não vou falar pra você que eu me sustento pela luta livre, que não é verdade. Mas dá uma ajuda. Dá uma ajuda. Ah, entendeu. E você não é traficante de jujubas, que nem o Raposa disse, né? Não. Mas depois, se ele quiser, a gente faz uma doceria, tá tudo certo. Bom, vamos agora para a pergunta do Rick Stone Cold Timião. Ele ficou feliz, hein? Opa! Como você encara a luta livre brasileira neste momento? Ela tá crescendo, né, cara? Ela tá com espaço na TV, não é muito grande, mas tem. Tem espaço na internet, tá começando a ter mais com você, Luiz. E, cara, vai crescendo. É que nem eu falei agora há pouco, a gente tá dando um passo de cada vez para depois não sair lá de cima. A gente tá indo conforme o ritmo da banda. Então, é isso aí. É batalhar e ir pra frente, meu. Pô, legal, legal. Agora, pergunta de Frango. Aí. Você conhece muitos no chat da Altv. Conheço. Você acha o Frango foda? o Frango era mais foda. Ele parou de fazer os videozinhos que ele fazia antes. Aí eu comecei a ficar triste com ele. Era o Frango ou era o Raposa? Era o Frango. Era o Frango. Por isso o Frango volte a fazer o BWF Moment. E eu gostei muito quando ele fez aquela da Perereca Mod 1. Nossa, cara, eu ri demais. Eu rachei o bico em casa, na boa. Bom, vamos agora pra próxima pergunta. Pra próxima pergunta do próximo leitor, que na verdade não é leitor, né? É do Gustavo, atual administrador do Get Ready to Rumble. Opa! A primeira pergunta é: qual foi o seu momento mais glorioso na luta livre? Ter ganhado do Tim Anderson. Nossa, cara, fiquei feliz demais. E o pior momento? Meu pior momento foi ter perdido pro Insano Igor e pro Tim Anderson. Ah, sim. Com a ajuda do Xandão. Com a ajuda do Xandão. Roberto, você acha que a luta livre nacional tem chances claras e reais se tornar, de novo, algo popularizado e respeitado? Se sim, dentro de quanto tempo? Eu tenho quase certeza que sim. É muito difícil, claro. Eu já falei aqui várias vezes nessa entrevista. Mas, meu, determina a determinação de todo mundo. O esforço que o Bob Jr. faz em todos os eventos. O aumento nas visitas no site. As pessoas que veem. O BWF pela TV, a audiência crescendo. Eu não tenho certeza de tempo, assim. Pra mim, tipo, mês que vem já tava mais do que no top, sabe? Pelo esforço de todos, pela determinação, por tudo, mas não dá pra ter um passo maior que a perna, né? A gente não pode forçar uma coisa, mas tem, né? O Júnior tem bastante negociação, ele tá em bastante negociações, ele tem várias reuniões. Então, é esse tipo de coisa que vai aumentando, vai ajudando. É entra um pouco, sempre devagarzinho, mas é que vai. Legal, legal. Agora vamos para as perguntas do pessoal que fez o Wrestler Center. Lucas Godoy pergunta qual é o melhor lutador hoje da WWF, excluindo você? Cara, eu vou falar uma coisa, pode muita gente discordar comigo, mas eu acho que o Insano Igor, tanto em cima do ringue e principalmente fora, ele é muito bom. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que em cima do ringue, o melhor é o Xandão. Em fora do ringue, o melhor é o Pirata. Mas a mistura, eu concordo com você, com o Insano Igor. Não, ele... A luta dele, não contesto. Ele luta bem. Não, claro, ele não é o melhor. Mas com certeza. O geral que ele faz as promos, ele xingando todo mundo, xingando a plateia, meu, cara, é sensacional, cara. É. Bom, Beto, o Lucas Goulart queria saber também, se você recebesse uma proposta igual a que o Xandão recebeu pra lutar fora do país, você aceitaria ou não? Olha, eu tenho muita vontade, claro. Eu acho que quase todos os lutadores nacionais têm vontade de sair do país pra fazer uma apresentação. Mas eu acho que eu iria sim, conversaria com o Bob Jr., conversaria com todos da WWF, se não, eu acho que não teria problema nenhum não, eu iria sim. Legal. E você sentiu algum tipo de pressão por ser um dos maiores lutadores da história da luta livre brasileira quando começou? Ah, sempre tem as perguntas, né? E aí, você é filho do Diabo Loiro, vai dar um... Já tem a luta livre no sangue, pá... Aí a gente fica meio assim, né? Já pensou o cara sobe em cima do ringue e começa a fazer merda, meio perdido. Ah, dá um gelinho, mas tranquilo, dá pra... Eu acho que eu consegui encaixar o meu personagem e conseguir também... O que meu pai fez, eu tô conseguindo manter em diante. Eu acho que eu tô conseguindo fazer isso. Legal, legal. E a última pergunta é do leitor, o Nico. Ele pergunta... Ele fala que hoje as três maiores federações de luta livre ou pro wrestling é WWE, TNA e King of Raw. Você acha que algum dia teremos algum brasileiro em uma dessas três companhias? Com certeza, cara. Eu não tenho dúvida. Eu acho... Eu não tô sendo modesto, não, viu? Mas eu acho que o brasileiro luta mais que um lutador americano. Pode muita gente discordar com isso que eu tô falando agora, mas tem muito brasileiro melhor do que muito lutador que tá na WWE, que tá na TNA, tá ligado? Eu acho isso. Como o nome tem isso rápido, eu vou dar ou alguma coisa pra ele, ou vou dar uma comparação, ou vou falar alguma coisa, e ele terá que me responder com a primeira palavra que vem na cabeça dele. Certo, Beto? Beleza, vambora. Bom, já falamos uma palavra. Luta livre. Um exemplo. Ai, meu pai. Uma mulher. Minha namorada. Um homem. Bob Jr. CQC ou Pânico? Pânico. Um lutador. Aquiles. Uma música. Eu quero ver o Oco. Raimundo. Trovão. Show de bola. Insano Igor. Anão viado. WWE ou TNA? WWE. Lucha Libre ou Pro Wrestling americano? Lucha Libre. Jeff Hardy ou Sammy Punk? Jeff Hardy. Nino Mercury. Titio. Ou Erondina. Rey Mysterio ou Alberto Del Rio? Rey Mysterio. The Rock ou Stone Cold Steve Austin? Stone Cold Steve Austin. E a última das lendas, as duas novelas, pelo menos são os maiores ícones da luta livre nacional. Fantomas ou Ted Boy Marinho? Puta que pariu, Fantomas. Legal, queria agradecer aqui o Beto. Obrigadão, foi super simpático aqui com essa entrevista. Gostaria aí que você deixasse seu alô aí pro pessoal. Ah, eu queria agradecer primeiramente a você, Luiz, pelo espaço que você está cedindo pela luta livre. E agradecer a todo mundo que está escutando essa entrevista. Fiquei muito feliz. Agradecer aos internautas e a todo mundo que está ajudando a luta livre hoje. Obrigado mesmo. Legal, legal, Beto. Eu agradeço novamente. E é isso aí, pessoal. Gostaria que vocês deixassem seus comentários sobre a entrevista. Deixassem suas... Ah, mais uma coisinha. O pessoal que for comentar, eu respondo se quiser mais alguma pergunta, tá? Ah, tá. Tudo bem. Então, como o Beto falou aqui, é só deixar uma pergunta no comente, que ele próprio mesmo responde. E eu gostaria de agradecer. Se quiser deixar alguma sugestão, ou então criticar alguma coisa, pode criticar no comente. Mas vamos ser bem... vamos ser razoáveis, né, pessoal? É um começo... É complicado, né, gente? Bom, é isso. Obrigadão, galera. Esse foi o primeiro Lanza Talk Show. Trying to make some girl who tell me